Vamos botar as duas mãozinhas lá no alto, galera. Diva. E joga. Joga a mão pro ar. Diva. A diva quer dançar. Empina, empina e quebra, quebra, quebra, quebra. E minha diva dançando fica linda. Se quer curtir a vida, empina, empina, quebra, quebra. E minha diva dançando fica linda. Se quer curtir a vida, empina, empina. Se empolga e vem dançar. Rebola sem parar, tu pode se acabar. Diva, se empolga e vem dançar. Diva, joga a mão pro ar. E joga a mão pro ar. Diva, a diva quer dançar. A diva quer dançar. Baby, vai subindo, baby, me instigando, que eu quero te provar. Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu, cê sabe bem o que é. Vai descendo, baby, vai subindo, baby, me instigando, que eu quero te provar. Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu, cê sabe bem o que é. Vai subindo, baby, me instigando, que eu quero te provar. Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu, cê sabe bem o que é. Vai descendo, baby, aí vai subindo, baby, que eu quero te provar. Aí vai subindo, descendo, subindo, subindo. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto quando você desce. Gosto quando você desce, menina. Se faz de santinha, mas desce no chão. Sabe quebrando o pique da batida. Rebola, mecida, que o clima tá bom. Então vem dançar, vem mexer. Requebrar pra valer. Vem sem medo. Me dá água na boca, ela mexe bem louca. Chega mais, vem cá pra te amar. Faz pro merecer, te faço delirar. Se vira pra causar, faz o bico parar. A balada pega fogo, é só ela chegar. Desce bem gostosinho, aqui na minha frente. Com cara de safada, tonteia a minha mente. A festa tá lotada, parece que estamos a sós. Carícias coreografadas, tipo nos lençóis. A dança se mistura com a pegação. Vai subindo.